Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Sol sustenido menor e também simulações musicais através da mesma. Estas simulações, pessoal, são simulações que geralmente acontecem nos acompanhamentos musicais. Então é de suma importância trabalhar pelo menos alguns minutos os exercícios todos os dias, ok, pessoal? A cantar e tocar o acorde facilita para educar o ouvido harmonicamente e desta maneira, no momento de fazer o acompanhamento musical, vai ficar muito mais tranquilo, ok, pessoal? Então, a insistência de todos os dias fazer os exercícios de simulações musicais ajuda bastante para quem está começando, tá bom? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.